sintonizam ZYH 241, Rádio Difusora de Alagoas, 960 kHz. Música, esportes e notícia. Cuidado com o sol. O câncer de pele afeta aproximadamente 200 mil pessoas por ano. A atenção deve ser redobrada em locais com altas temperaturas. Para se proteger, utilize o protetor solar, reaplicando a cada 2 horas. Evite o sol das 10 da manhã às 4 da tarde. E consuma alimentos ricos em vitaminas A e E. Cuide da sua saúde, uma iniciativa do Instituto Zumbi dos Palmares. De segunda a sexta-feira, a partir das 17 horas, aqui na Difusora. Programa Na Boca da Noite. A apresentação de Messias Lima. O melhor da música nordestina. Messias Lima comanda Na Boca da Noite, de segunda a sexta, das 17 às 18 horas, aqui na Difusora. Dicas para um trânsito mais seguro. Pedestre, evite caminhar ouvindo música no fone de ouvido ou teclado no celular. Além de diminuir a tensão, o pedestre deixa de ouvir os ruídos que podem indicar a aproximação de um veículo. Neste sábado começa a decisão do Alagoano 2023. Difusora Futebol! Asa e CRB disputam o primeiro duelo em Arapiraca, às 16 horas, no Coraci da Mata Fonseca. E claro, você acompanha aqui no som da sua difusora. Apoio Carajás, ofertas imperdíveis. Participe da programação da Difusora através dos telefones 3315-4201, 3315-4201, 3315-4202, 3315-4202 e 3315-4203, 3315-4203. Rádio Difusora de Alagoas, uma emissora do Instituto Zumbi dos Palmares. Difusora, as melhores músicas estão aqui. Cantar e o paraíso. Pela primeira vez a tua mão. Um gole de conhaque, aquele toque em teu cetim. Que coisa adolescente, James Dean. Eu segurei pela primeira vez a tua mão. Não fico mais nervoso, você já não grita. E a aeromoça sexy fica mais bonita. Que eu segurei pela primeira vez a tua mão. Agora ficou fácil, todo mundo compreende. Aquele toque bicho, I wanna hold your hand. Agora ficou fácil, todo mundo compreende. Aquele toque bicho, I wanna hold your hand. Aquele toque Beatle, I wanna hold your hand. Eu tenho guardado no peito, me faz ser alegre, sofrido e carente. Ah, como eu amei. Eu sonho, sou verso, sou terra, sou sol, sentimento aberto. Ah, como eu amei. Que eu paro, me lembro e choro. Com medo eu reflito que não fui perfeito. Ah, como eu amei. Eu sonho, sou verso, sou terra, sou sol, sentimento aberto. 960 Alagoa. Maceió. Do nosso amor, perdoa por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou, morreu. Brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Valei-me Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. e vontade de perguntar se ainda é cedo. Que vontade de merecer um cantinho do seu olhar, mas tenho medo. Os seus olhos são espelhos d'água, brilhando você pra qualquer um. Alô? Sabe esses dias em que horas dizem nada? E você nem troca o pijama, preferia estar na cama. Um dia a monotonia tomou conta de mim. É o tédio cortando os meus programas, esperando o meu fim. Sentado no meu quarto, o tempo voa. Lá fora a vida passa e eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio. Vejo um programa que não me satisfaz. Leio o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz. Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim. Se tudo piorar, não sei do que sou capaz. Sentado no meu quarto, o tempo voa. Lá fora a vida passa e eu aqui. Vejo um programa que não me satisfaz. Leio o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz. Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim. Se tudo piorar, não sei do que sou capaz. Sentado no meu quarto, o tempo voa. Lá fora, será passa e eu aqui. Você sai caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no bolso. E você fica pensando naquela menina. Você fica torcendo e querendo que ela estivesse. Aí finalmente você encontra o Bruno. Que felicidade. Que felicidade. Que felicidade. Que felicidade. Você convida ela pra sentar. Muito obrigada. Garçom, uma cerveja. Só tem choro. Desce dois. Desce mais. Amor, pede uma porção de batata frita. Ok, você venceu. Batata frita. Aí, blá blá blá blá blá blá blá blá blá. Você diz pra ela: tá tudo muito bom, bom. Tá tudo muito bem, bem. Mas realmente, mas realmente, Eu preferia que você estivesse. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Todo mundo dizia que a gente se parecia. Tô cheio de tal e coisa, coisa e tal. E realmente a gente era um casal sensacional. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. No começo tudo era lindo, tá tudo divino, era maravilhoso. Até debaixo d'água nosso amor era mais gostoso. Mas de repente a gente enlouqueceu. Ah, eu dizia que era ela, ela dizia que era eu. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Nada, nada, nada, nada. Tristeza sintática. Dessa maneira assim dramática. Eu tava nervoso. O nosso amor era uma orquestra sinfônica. Eu sei. E nesse beijo uma bomba atômica. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Oh baby, não. 960 Alagoa Maceió. Toda sexta, das 4 às 6 da manhã. Cantinho do Romeiro, aqui pela sua rádio difusora de Alagoas, AM 960. Eu esse ano vou Juazeiro, eu sou romeiro e quero a vossa benção. Cantinho do Romeiro, apresentação Claudemir Henrique. Saúde para a pele, saúde pro cabelo, saúde para a mente, para o corpo inteiro. Farmacêutico acredita que a saúde é o grande bem da vida. Oferecemos a você qualidade e segurança. Ao farmacêutico, a farmácia da sua confiança. Tchup-tchuru, tchup-tchuru, tchup-tchuru. É verdade, o PT combate a fome e defende quem mais precisa. Mas também defende o empreendedor brasileiro. Defende juros baixos, inflação baixa e mais poder de compra para as famílias. O PT defende oportunidades para todos. Defende uma agricultura forte, mas também as nossas florestas preservadas. E quando a democracia é atacada, o PT defende o nosso país. PT defende o Brasil. Defende você. Mariana é meu maior tesouro. E como pai, me senti no dever de protegê-la. A vacina salva vidas. Eu vacinei minha filha. Vacine seu filho também. A vacinação infantil, na faixa etária entre 5 e 11 anos, é segura. Reduz gravidade, mortalidade e sequelas. Eu vou vacinar o meu filho. A vacinação é um ato de amor. Leve seu filho para tomar a vacina contra a Covid-19. Ministério Público do Estado de Alagoas. Difusora. Difusora. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha, esperando o ônibus da escola sozinha. Cansada com minhas meias 3/4, rezando baixo pelos cantos. Por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato. tarde inteira. Eu ando nas ruas, eu troco cheque, mudo uma planta de lugar. Dirijo meu carro, como meu filé. história romântica. O nosso amor a gente inventa pra se distrair. E quando acaba a gente pensa que ele nunca existiu. Seu ritmo, no seu estilo. Difusora. Vem cá, morena, que teu cheiro me incendeia. A flor que cheira, que acende o coração. Vem cá, morena, aguarde cheiro no riacho, aguarde chuva se espalhar na plantação. Aguarde cheiro, água pura, cristalina, mel da menina, gosto de vida no cio. Aguarde rio, teus cabelos, cachoeira, água que cheira o teu beijo, meu amor. Aguarde um mar, baião de dois na lua cheia, vem da clareza dos teus olhos, meu amor. Aguarda um baião de dois na lua cheia, vem da clareza dos teus olhos, meu amor. Oi, oi, oi, oi. Oi, oi, oi, oi. Vem cá, morena, que teu cheiro me incendeia. A flor que cheira, que acende o coração. Vem cá, morena, água de cheiro no riacho, água de chuva se espalhar na plantação. Água de cheiro, água pura, cristalina, mel da menina, gosto de vida no cio. Água de rio, teus cabelos, cachoeira, água que cheira o teu beijo, meu amor. Água do mar, baião de dois na lua cheia, vem da clareza dos teus olhos, meu amor. Água do mar, baião de dois na lua cheia, vem da clareza dos teus olhos, meu amor. Vem cá, morena, que teu cheiro me incendeia. A flor que cheira, que acende o coração. Vem cá, morena, água de cheiro no riacho, água de chuva se espalhar na plantação. Água de cheiro, água pura, cristalina, mel da menina, gosto de vida no cio. Água de rio, teus cabelos, cachoeira, água que cheira o teu beijo, meu amor. Água do mar, baião de dois na lua cheia, vem da clareza dos teus olhos, meu amor. Água do mar, baião de dois na lua cheia, vem da clareza dos teus olhos, meu amor. Oi, oi, oi, oi. Agora acabou seu tempo, não te resta nada, nem sonhos. Eu lamento, e o que levar daqui? A não ser de mim. E não faça passos lentos se você pensar que eu vou te impedir. No único momento capaz de mudar a minha história, hoje eu que vou contar. Pra mim já não importa, e no mais o que conforta é que Deus sabe qual destino que me caberá. Ainda que eu não tenha mais revolta, que eu te encontre em minha volta, qual o início, meio e fim, ninguém saberá. Como um recomeço virá felicidade, como um prêmio que eu mereço por mergulhar em mim. Saber viver assim. E um laço eterno de imaginação irá conduzir uma busca, um reencontro, uma nova inspiração. A minha história encontre minha volta, qual o início, meio e fim, ninguém saberá. Ainda que eu não tenha mais revolta, que eu te encontre em minha volta, qual o início, meio e fim, ninguém saberá. Ainda que eu não tenha mais revolta, que eu te encontre em minha volta, qual o início, meio e fim, ninguém saberá. A Rádio do Povo. Da comunidade que espera o bloco passar, ninguém fica na solidão, embarca com suas dores pra longe do seu lugar. A favor da comunidade que espera o bloco passar, ninguém fica na solidão, o bloco vai te levar. Ninguém fica na solidão. A verdade tava que o tempo é o senhor dos dois destinos, dos dois destinos. Já que pra ser homem tem que ter a grandeza de um menino, de um menino. Quem faz a guerra nascerá uma flor. na batida da evolução. A harmonia do passista vai encantar a avenida e todo o povo vai sorrir, sorrir, sorrir. E todo o povo vai sorrir. A verdade prova que o tempo é o senhor dos dois destinos, dos dois destinos. Já que pra ser homem tem que ter a grandeza de um menino, de um menino. No coração de quem faz a guerra nascerá uma flor amarela, como um girassol, como um girassol, como um girassol. Thank you. Na madrugada, vitrola rolando um blues, tocando BB King sem parar. Eu sinto por dentro uma força vibrando, uma luz, a energia que emana de todo prazer. Segunda a sexta-feira, você tem um encontro marcado com a cidadania. Das 13 às 14 horas, Momento da Comunidade. Momento da Comunidade. Difusora. Aqui o povo tem vez e voz. Em nossa tribuna livre, o povo faz valer os seus direitos. Participação da comunidade, associações de bairros, movimentos sindicais. O programa mais democrático do Rádio Alagoano. Apresentação de Paulinho Guedes. Momento da Comunidade. De segunda a sexta-feira. Das 13 às 14 horas, aqui na Difusora. Dicas para um trânsito mais seguro. Ciclista, nunca pedale na contramão da direção. Circule sempre pelo lado direito da via, bem próximo ao meio-fio e no mesmo sentido dos veículos. Neste sábado começa a decisão do Alagoano 2023. Difusora Futebol! Asa e CRB disputam o primeiro duelo em Arapiraca, às 16 horas, no Coraci da Mata Fonseca. E claro, você acompanha aqui no som da sua difusora. Apoio Carajás, ofertas imperdíveis. Alagoanos, as eleições passadas dividiram o país. A democracia foi exercida e houve uma mudança de governo. Precisamos desarmar os palanques ideológicos e focar no que realmente importa: a qualidade de vida do povo brasileiro. E nós, que fazemos o Partido Republicano, vamos continuar firmes na defesa de um país livre, de uma economia forte, na defesa da família e dos valores cristãos. Venha conosco, filie-se ao Republicano. Mantenha seu corpo hidratado e fique atento. A desidratação causa dores de cabeça e ressecamento dos lábios, além de diarreia, vômito e outros sintomas. Para se prevenir, tome ao menos 2 litros de água por dia. Sucos e alimentos ricos em líquido também são essenciais. Cuide da sua saúde, uma iniciativa do Instituto Zumbi dos Palmares. Todos os sábados, às 5 da manhã, Alegre Despertar. Músicas regionais nordestinas em destaque. Todos os sábados, às 5 da manhã, com Claudemir Henrique. Difusora. Participe da programação da Difusora através dos telefones 3315-4201. 3315-4201. 3315-4202. 3315-4202. E 3315-4203. 3315-4203. Rádio Difusora de Alagoas. Uma emissora do Instituto Zumbi dos Palmares. Tá com a agenda em mãos ou você é do tipo que prefere anotar tudo no celular? Seja como for, guarde este número: 188. O CVV, Centro de Valorização da Vida, agora tem novo número em Alagoas. Se você precisa conversar e não tem com quem, ligue 188 e receba apoio emocional. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita. Apoio Rádio Difusora de Alagoas. 160 Alagoas, Maceió. Sintonizam ZYH241, Rádio Difusora de Alagoas, 960 kHz. Música, esportes e notícia. Continue na melhor, não dê bobeira não. Se ligue na próxima atração. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Está começando aqui pela AM960, mais um programa Difusora, a dona da noite. Você sabe que todas as noites, aqui de segunda a sexta, a gente tem um compromisso com você, com a música nacional, internacional, instrumental e a informação que você precisa saber. Então vamos juntos nessa viagem até a meia-noite. Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, redobrada a força, pra cima que não cessa, há de vingar. Amanhã, mais nenhum mistério, acima do ilusório, o astro rei vai brilhar. Amanhã a luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar amanhã. Esperança, por menor que pareça, que existe é pra vicejar. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge pra se trilhar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno, será pleno. Passos lentos, se você pensar que eu vou te impedir.

te aguardar. Na mesma paz, a mesma flor, o meu amor, eu nada. Esgotado, já estou intoxicado na minha luta para amar, e que meu canto é um chamado em segredo, que você foi o enredo dessa minha confissão. Já estamos de volta com Difusora, a Dona da Noite. E agora você ouve mais música. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda que palavra eis aqui uma pessoa se entregando. Coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Minha garganta, essa força tanta, tudo que você ouvir esteja certa, estarei vivendo. Vejo o brilho dos meus olhos e o tremor nas minhas mãos, e o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. E se eu chorar, eu salvo olhar o meu sorriso. Não se espante, cante, que teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor, a nova lei. alegria em nome da rainha e folia em nome de rei. Alegria em nome da rainha e folia em nome de rei. Ai, eu naveguei e aprendi a nova lei. Se é de terra que fique na areia, o mar bravo só respeita rei. Que é de terra que fique na areia, o mar bravo só respeita a rei. Ai, voar voei. Alegria em nome das estrelas e folia em nome de rei. Alegria em nome das estrelas e folia em nome de rei. Velocidade anda junto a mim. mais fundo. Corrijo num segundo. Não posso parar. Eu prefiro as curvas da Estrada de Santos, onde eu tento esquecer. Mas o amor que eu perdi, eu novamente encontrar. As curvas acabam e na Estrada de Santos eu não. Na Estrada de Santos, eu não vou mais passar. Mantenha seu corpo hidratado e fique atento. A desidratação causa dores de cabeça e ressecamento dos lábios, além de diarreia, vômito e outros sintomas. Para se prevenir, tome ao menos 2 litros de água por dia. Sucos e alimentos ricos em líquido também são essenciais. Cuide da sua saúde, uma iniciativa do Instituto Zumbi dos Palmares. Todos os sábados, a partir das 19 horas, você tem um encontro marcado com o Show dos Bairros. Prêmios, interatividade, quadro de humor e a participação do ouvinte pelo telefone. Difusora. Show dos Bairros. A sua noite de sábado está mais vibrante aqui na Difusora. Show dos Bairros. Aos sábados, a partir das 19 horas. A apresentação: Washington Carvalho. Mariana é meu maior tesouro. E como pai, me senti no dever de protegê-la. A vacina salva vidas. Eu vacinei minha filha. Vacine seu filho também. A vacinação infantil, na faixa etária entre 5 e 11 anos, é segura. Reduz gravidade, mortalidade e sequelas. Eu vou vacinar o meu filho. A vacinação é um ato de amor. Leve seu filho para tomar a vacina contra a Covid-19. Ministério Público do Estado de Alagoas. Seja bem-vindo. Esta é a Rádio Difusora de Alagoas, AM960. Vamos fugir ou deste lugar, baby. Vamos fugir. Tô cansado de esperar. Vamos fugir pra outro lugar, baby. Vamos fugir. Pra onde quer que você vá, que você me carregue. Pois chega aqui, irá, irá já, irá já. Pra onde eu só vejo você, você beija-me, só. qualquer outro lugar comum, outro lugar qualquer. Guaporé, Guaporé, qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul. Céu azul, onde age só meu corpo nu junto ao seu corpo nu. Outro lugar, baby, baby, vamos fugir. Pra onde haja um tobogã, onde a gente escorregue. Teu sexo com ar de professor. Faço promessas malucas, tão curtas quanto um sonho bom. Se eu te escondo a verdade, baby, é pra te proteger da solidão. Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor. Confundo as tuas coxas com as de outras moças, te mostro toda a dor. Te faço um filho, te dou outra vida pra te mostrar quem sou. Vago na lua deserta das pedras do arpoador. Digo alô ao inimigo, encontro um abrigo no peito do meu traidor. Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor.